Objeto 582623 está autorizado e forma estabilizado. Salvador 119.35 and squawk code 5451. Squawk code 5451, America 980. Controle o Mike Tireco, 10 milhas, comandando o fio para 500. 500 milhas, Lúcio 1016, informa através de Vitor Açu. Request to start up and pushback, send 11, America 980. Ground, good morning, Starway 120, runway 10 vacated. Starway 120, taxi via Alpha, reports before pursuing Juliet. Alpha, we're reporting before Juliet, Starway 120. Go 1923, copia. Salvador Guarulhos, 360, Pesolu 21. Pistão no zero, curva direita, saída arbor, transição elefa. Controle 119.35 e o transponder é o 5450, gol 1923. Juliette, Alfa Vitor, vento 170 graus, 109, autorizado pouso, pistão no zero. Pega, autorizado pouso, Juliette, Alfa Vitor. Então, 3663, copia. Bravo 4, 3663. Guarulhos, 340, Pesolu 44. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Eudes. Controle 119.35. E o transponder é o 5452, o TAN 3663. Guarulhos, autorizado, 340, nível, decola da 10, curva direita, na da Eulida Eudes, na pista do 44, 119, 35, transponder 10452. Correto, portão 2, chama pronta, 3663. Do 4299, cópia. Na sua escuta, prosseguindo. Campinas 360, Pesolu 16, pista no zero, curva direita, saída da Eulida Bridge, controle 119.35 e o transponder é o 5453, o azul 4299. Pesado Campinas 360, via Pesolu 16, decola da 10, curva direita, saída da Eulida Bridge, o controle 1935, código 5453, azul 4299. Correto, portão 8, chama pronto, azul 4299. 4299. Stairway 120, maintain position before taxiway Juliet. Standing before Juliet, Stairway 120. 6211, autorizado, puxaram 4, chama táxi. Piloto comando? Dourado. Gente, controle 19, decimal 35, 4107, mantendo pro norte até contato com o controle, ok? 1935, mantendo pro norte até contato com o controle, guardião 07. O Alfa. Mike, é pro Kilo, farol de Tapuã, adianta o pede. Mantém farol de Tapuã, Mike, Kilo aguardando novas instruções. Alfa Tango Tango, decolou de 43, mantém reta até cruzar 1.000 pés. Chama controle 119, decimal 35. Positivo, mantendo a prova de decolagem até meu pé, chamando 119.35, o Alfa Tanca. O Mike Kilo, após voo na final, autorizado circuito para a direita, reporte de base para a final. Na 17. Gente, autorizado circuito pela direita, pode iniciar terminal cru, a curva já vai cruzar imediatamente. Gente, vai para o circuito 26, checa trem. Abaixar o trabalho, circuito 26, muito bom dia. Autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08, web 5826. Autorizado na carteira 10, web 5826. Ok, para 2000 pés, 1096, reportando estabilidade, 03486. Controle, bom dia, papapapá, Alfa Tango, decolou 97, passando 1500 pés. Alfa Tango, tem um contato, radar, submantém 100, sai da árvore. 100, sai da árvore, Alfa Tango. Está Autorizado, cruzamento do eixo de aproximação no zero, recorde base para final, Mike Kilo. Kilo. In stand 1-1. Já proved to start up and push back. Ok, we have it inside now, thank you. Corre 26, solo de 45, direita, solo 219. Kilo, a aeronave é trem fixo? Trem baixo para o lado, senhor. Negativo. Ok, tá livre posto, piso no 7, vento 150 graus, 089, Mike Kilo. Kilo na base 17, trem baixo para o lado. Sangue de Abravo, vento 150 graus, 089, tá livre decolagem, a porta visual com Alfa Sierra 65, tá já de base para o final do 17. A porta visual com o mesmo, tá funcionando uma base curta de menos de 1 mil. Vai direto para o 4-5-5-9-7. Reporta então no solo controlado passe 4, tanque de Abravo. Controlado, Bravo. O sinal da 1-7, Ivra para o passe 4, seguido. Sente, Max. Ok, 6219, direita, ponto de espera 18612, milha 16, uma boa viagem. Espera 18612, ok, confirme people on board, American 980. Taxi via May Apron, taxi India Alpha 2 Rondon Point, when ready, Tower 118.6, QNH 1016, American 90. Okay, 186 and 1016, the apron, and then Indian Alpha to the Holy Cross, American 160, só um instante a cópia, o ajuste 10 no meio, ou 1435. Starway 120 after the American 980, taxi via Juliet to stand 11. Yes, that's the American, we taxi via Juliet to stand 11, Starway 120. O papapá Juliet Alpha Vito segue o Starway até a Lima, reporte no Taxi Lima. Call Recife Center 125.1, for name 13325. Roger, call Recife Center 125.1, for name 13325. Salvador, bom dia, Xané 63, Moro, Oro, Brasil. Xané 63, 1-1, tendo indicação chegada a ponto, direito para 4 mil pés, 2016. 16, bode, 4 mil, graças. 3486, 2 mil marcador externo, completo final, chame 2, 118.6. 186, obrigado, 3486. Torre, Salvador, bom dia, TAM 3486, passa no externo, baixar o trabalho. O TAM 3486, vento 1,50 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Ok, livre pouso, pista 190, TAM 3486. M62, 1-1, após 09 na final, ali mantém cabeceira 1-0. Pessoal aqui da torre mandando voltar pro estágio, tá sumido. Ah, tá legal. Já que vai, vai decolar aqui. Tem frequência livre, falando para o regresso. Controle, quando possível, pro final para o destino. A ideia será 292, apresenta o Alfa Tantan. 292 é ideal, confere? Afirmativo. Está autorizado, direto do destino. Irá manter o 30... Uhum. Positivo, vai manter o 3.000 ainda na próxima destino, Alfa Tech. Ok, irá manter o 30 até que posição? Iete Alfa Vitor, pode prosseguir via Lima e reportar na Quebec para o cruzamento da pista 17. Então 3663 vai coordenar com a equipe de solo, o Webjet vai parquear no 4, a aposta livre no 2. Após aeronave, no 4, livre o TAM 3666. Gol no 435, copia. Autorizado, Ilhéus, nível 160, Golf 677, pista 10, curva à direita, saída da Eulenda Ilhéus. Controle 1 no 9 decimal 35 e o transponder é o 5457, o gol no 435. Autorizado em Deus, gol no 60, via Volker, gol 577, decimal 10, curva direita, a Elmer em Deus. Controle 1935, transponder 457, o gol no 435. Correto, portão 7, chama pronto. Confirme. Portão 4, 5823. Passaria do 2223 na remota 14. Tá livre, chame para o táxi. 3, TAM 3486, solo 52, direita solo 219. 219, ligando. Xené 6211, 160 graus, 089, autorizado a decolar, pista no zero. Solo, bom dia, TAM 3486, lembrou nessa escuta. TAM 3486, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, Alfa antes da Juliette, 3486. Acima livre, Clearline Up, ele mantém, América 9, e tirou, mandei um zero. Alfa Vita autorizado, o cruzamento da 1735. Ao estacionar, frequência livre. Igual mesmo. 9-35, bom voo. Valeu, 935, obrigado, tá mandando abraço. Grande bom dia, Chanel 6211, decolou na Dael. O Chanel 6211, contato radar, submanteu 360. 360, dá pra te ver, né? Chanel 6211. Fala, voo 4299, posição 8 para posicionamento. 4299 aguarda no 8. Gente, vai manter o voo 4299. 3, Juliette, 3486. 3486, mantém antes da Juliette. Fecha na 6219, pode valer, né? Obrigado. Autorizado, Leo, do Chiné 6219. 6225, só um instante para Brasília, o ajuste no zero no meio. Autoriza a Duna, o Chiné 6321. Confirme quantos a bordo, passareiro? 49. Liberei táxi em frente, pátio principal, vai seguir a aeronave da TAM que está no pátio principal puxando o 2. Quando pronto no ponto de espera, 18.6, milha 16, uma boa viagem, 2223. O 6225, a saída prevista é a Momo, Nizza. Call the bus control 119, dismal 35. 119 or 35. Será coordenado o 5221, só um instante. Não vou ter uma previsão de espera para o azul 4299, senhor? Ok, o 4299 é o número 2 no setor. Eu tenho um gol que já pediu no portão 9. Level 304, só um instante, o ajuste no zero no meio. O San 3663, pronto, táxi 75 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna caminho. Direita, ponto de espera 18.6, milha 16, boa viagem, 3663. Direita, ponto de espera 18.6, milha 16, ajuste, bom trabalho, 3663. San 3486, após a passagem do Embraer da Passaredo, ingresso Juliette, posição 03. Juliette parou o trem, doutor 3486. Poxa, né? 6225, pronto, cópia. Tá, pronto, doutor. Autorizado Brasília, nível 320. Decolada 1-0, curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbu. Após Cogbu, voa a Nizza e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5456 no transponder. Salvador, Brasil, número 320, saída Momo, transição Nizza. O total da 1-0, curva esquerda, transponder 4-5-4-5-6 e o controle funcional 3-2-5. Atendimento correto, portão 1, não chama pronto para o inspecionamento, 6225-2 Chanel. solo, Salvador, voo 1922, 43 a bordo, tem 3 horas e 30 até no galeão, está pronto para o canal. 42 a bordo, confirmando? 143. 143, copiado, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 10, 16, bom voo. Pátio Índia, campo de espera na Alfa, 8862, obrigado, 10, 16. O azul 4299 na escuta? Na escuta, prosseguindo. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, já iniciando o táxi, passando agora a retaguarda. Autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Após a passagem, autorizado, azul 4299. O TRIP 5221 no pronto, cópia? Pronto, para a cópia, prossiga, TRIP 5221. Autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após prossegue direto para Vitória da Conquista. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5471 no transponder. Direto autorizado 160 para a Conquista, saída Arbor, posição Elefa, após direto Conquista. Já falou da 10, com curva à direita, contra o 6935, transponder 5471, o TRIP 5221, cotejamento correto na remoto no 3, chama pronto para o inspeccionamento, 5221 da TRIP. Chama aí, 5221. Para o inspeccionamento, voa no 435. O Gol no 435 aguarda no 07, já temos o Embraer da Azul já iniciando no 08, dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi, ok? Ainda me escuta, por gentileza. O Gol no 435 apenas confirmando qual foi o nível copiado, foi 240 ou 160? 160. Solo 6225, está pronto para o funcionamento do botão. O Xaner 6225, só um instante para iniciar no 1. Temos o Embraer da Azul no 08, dentro de alguns instantes já vai iniciar o táxi, na minha escuta, aguardando. Está na base, meu amigo. Então está 3663, contato radar, se mantém 340. 340. Normal, dono 0. 63 no 1, bom dia. A aeronave na pista já iniciou, informarei pista livre. Guardando, Xaner 63, no 1. Bora, Elefa aguardando cópia, ok? É o... Só um instantinho pra cópia já será copiado, ok? O Xanem é 3 no 1, 140 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0, checando trem. Passar travado, diz o pouso, né? 3 no 1. Passarei 2223, decola 02, controle 119, decimal 35. Decola 35, obrigado, bom dia. O ponto de espera torre em 119, decimal meia dúzia, o ajuste no 06, bom voo. Passe de alto, ponto de espera 1186, 4249. Que o senhor deseja ir via Corredor Forte, confere? O Gol 1435 na escuta? Escuta, 4. Está autorizado para o pushback treinamento no 07, reporta táxi. Está autorizado, ativou no 435. O Oceaner 6225 na escuta? Coordene com a equipe de solo Embraer da Azul, corrigindo, já no táxi até o ponto de espera, após o mesmo livrar do setor autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Sim, você pode livrar a aeronave da Azul, o inspecionamento, Alfa Tango Tango, por gentileza, estimada de pouso em Sierra de Gaete, Zulu Tango. 350, só um instantinho, prepare a PUC, a transição Aracaju, aguardando. Gol no 435 na escuta. Verifiquei com o centro Recife, o nível que eles possuem seria o 240. O 240 o senhor aceita ou aguarda a coordenação novamente para o 160? Na 6311, solo 04, direita, solo 121, decimal 9. 219, grave. Ciente, reporta táxi 6225. Solo 2, Xanar, 6311, o Xanar 63, Uno 1, táxi via Alfa e reporta Anja, táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, Anja, Juliette. O TAM 3304, pronto, cópia. Motorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Perzulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5463 no transponder. O acontecimento correto, portão 5, chama pronto para o pushback saneamento, TAM 3304. Amaral, TAM 3304. 23, decolado 06, controle 119, decimal 35. 19, 35, 93. Somos centro Recife, 1251, alterna 13325. Oi, 13325, bom dia, bom serviço. Boa. Controle gol 923. Gol 923, contato radar, sub, mantenha 360, saída Dial, qual é isso? Arbor. Saída Arbor 360923. Autorizado Recife, nível 350, via Perwisk 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5461 no transponder. Alfa, Alfa. Confirmando curva esquerda após a decolagem, chama pronto no 1-0, inspecionamento. 6312, da Oxanel. 4299-150-089-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0196, bom voo. Autorizado táxi, via Índia Alfa, condução de Conterra, condução de 186, né, 62. O 6312, só um instantinho para iniciar no push. Temos uma aeronave para parquear no pátio principal. Vai realizar o pushback simultâneo com o Airbus da Tano 05, ok? Só um instantinho, me escuta. Sim, Titati via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10. O ponto de espera torre em 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. O gol 1435.